Edgon 776, pouso autorizado, pista 28. O vento 200 graus com 05 nós. Ajuste 10017. Tive pouso 28, voo no 776. Livre o táxi via Índia, Alfa e antes da Golf, chame a torre 1862 para a decolagem. QNH 10017, tem um voo. Uma boa noite, o TAN 3603. Tá livre via Índia e Alfa antes da Golf, chama 186. Obrigado, boa noite. A 3505, sendo Brasília, 1242, 1275. Controle de Salvador, boa noite, a Web 6727, Libra 230 para 160. Web 6727, desça para nível 060, chegada aí, pitch, o ajuste no 017. 17 para nível 060, Web 6727, obrigado. Falando 219, boa noite. Quero a estrela 219, boa. Mil pés, no 017, chamará no lock, o azul, 4070. Estabilizado no INS com 884. Por 884, complete aproximação, chame torre 18, decimal 6. 86, até já. 84, boa. Chegou no 884, continue a aproximação, aguardando pista livre. Forma o ajuste 10017. 17, voo 884. Prossiga via Alfa Índia até o portão 02. Alfa India para o 02, vai fazer. Travado, gol no 884. Afirmo. Vente, gol no 884, tem pouso autorizado, pista 28. O vento 200 graus com 05 nós. Ajuste 1 no 0 na 7. 3662, informação de tráfego, 11 horas, 35 milhas, como posto, equipamento 2320, aeroporto, mantenha aqui no 360, tá 3662. E 3 mil pés, 1017, 229. Salvador, boa noite, Shelter 3603, tá, tá bravo. Deck 2320, cruza os dois, vai ser um 360, descida para 1950. Trafa na curta final da 28, bang da Gol. Afirmativo. Sete, após o tráfego autorizado, a linha manter, cabeceira 28, da 3603. Após o tráfego, a linha mantém na 28, 3603. No 884, no solo 34, libera a esquerda, chama o solo 21 decimal 9, boa noite. Liberar a esquerda, 219, boa noite. Muito boa noite, prossiga Alfa e Juliette até o portão 062. Alfa e Juliette, portão 62. 603, vento 200 graus com 07 nós, ajuste no 097, autorizado a decolagem, pista 28. Está iniciando a decolagem 28, 3603. Procedimento LS Zulu. Chama agora a torre 118, decimal, medo. Chama a torre 186, 4070, até mais. TAM 3455, autorizada para o procedimento LS Zulu. Desça para 2 mil pés, permanece o altímetro 1017. Reporte estabilizado no curso do localizador. Completa a redução 1709, vai seguir tráfego na aproximação a 8 milhas, Embraer 190. Afirmativo, está autorizado o LS Zulu 2000 reduzindo para 10160. O vento 190 graus com 05 nós. Repouso autorizado, pista 28. Livre pouso, pista 28, azul 4070. A 3603, decolado aos 36, controle agora em 119, decimal 35. Movô, boa noite. 1935, obrigado. Sou Salvador, boa noite, é o TAM 3603, na Gore. 3603, contato radar na decolagem, estou para nível 340 na saída Gole, até a posição Eval, após o direto Eudes. 340, Gole Eval, direto Eudes, 3603. Estabilizando a sua procedimento LS Zulu. Estabilizando, senhor. Tanto 3455. Completa a final do procedimento. Chama agora a torre 118, decimal, meio 12. 18,6, obrigado. BGS-6727, autorizado a final do procedimento LS Zulu, pista 28. Desça para 2 mil pés. Permanece altímetro no 017. Reporte estabilizado no curso do localizador. Desce para 2 mil pés, autorizado o final ILS Zulu para a pista 28, reportará estabilizado no curso localizador. Portanto, 3455, passando Índia Lima Romeu 67. Índia 3455, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, portanto, 3455. Seu 4070, solo aos 40, chama agora o solo no 21 decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Controle Salvador, boa noite. TAN 3662, informação Victor. Zero, livrou na Delta. Ação, desça para nível 050 na chegada Karen. Ajuste de altímetro no 017. Descendo 050 na cara e ajuste no 017, 3662. Repouso autorizado, pista 28. Tive pouso para o TAN 3455, pista 28. Brasília, qual nível você estava? 400. 400 em coordenação, aguarda um instantinho para cópia, no 603. Aguardando, no 603. No 3, sem problema, essa restrição ela só é relevante quando a aproximação para a aproximação é direcionada para a pista 10 devido à chegada mar. Quando é utilizada a chegada cara e não há Não, nenhum problema, não cumpri a restrição vertical. Está passando agora nível 110, chama o centro Recife, 128.8, alterna 126.4. Beleza, Recife 288, 1264, boa noite, obrigado. Número 3, confirme 400 para Brasília? Positivo. Ok, será coordenado, só um instantinho. Guarda. Autorizou o localizador visual com campo, 11 milhas, web 6727. Objeto 6727, completa final do procedimento LS Zulu, instrutor 18, uma torre agora 118, decimal 62. 1186, até logo, obrigado, web 6727. Bom posto. Obrigado. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite. É o Web 6727. Está numa final de 10 milhas na sua escuta. Entre o Web 6727, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa ajuste 1-0-1-7. Confirme se está baixado e travado. 2017 ainda não está baixado e travado, continua a aproximação. Pode confirmar a pista está disponível em toda a extensão? Confirmo, 3005 metros. Afirmativo, Web 6727, ciente. Em 119.35, Codege. 6 autorizou 400 para Brasília. Via Upper Zulu 197, decolada 2 vezes com curva esquerda. Gole ouvido 134 no transponder, controle 1935. Probou 16-13. 1613, correto, chame pronto para o estacionamento, confirmando só o transponder, 5134, ok? Gente, 5134 no transponder, vai chamar, tem que pronto para o posto de estacionamento, 1613. Paulo, boa noite, TAN 3455, livrou na Delta, agora na Alfa, na sua escuta. O TAN 3455, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette até o 08. Alfa e Juliette até o 08, TAN 3455. Zero graus com 07 nós. Ajuste 10 no 7. Livre pouso na pista 28, web 6727. Solo, é o 185? 185, Guarulhos, qual nível? É o nível 360 inicial. Ok, gol no 885, será coordenado 360 para Guarulhos, a saída prevista é Gole, Eval, Eudes, ok? Ok, obrigado. 6727 no Solos 47, vai liberar a próxima à esquerda. Na Charlie vai chamar o Solo 121.9, boa noite. Liberando a próxima à esquerda, Solo 119, boa noite, 6727. Dois, autorizada final do procedimento LF do Lucas 28, desceu para 2.000 pés, permanece altímetro no 017, reposta estabilizado no curso do localizador. Ciente, descendo 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado ILS Zulu da 28, vai reportar estabilizado no localizador 3662. Quatro. Alfa Índia para o 04, 2737. Decola da 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e após Eudes. O transponder é o 5145, o controle 119.35, Cotejo. Interior Whisky 50, decola da 28 com curva à esquerda. Subida Gole, Eval, Eudes, 5145. E 1935. Correto, no 885, chama pronto para o push e acionamento. Vai chamar. Papa Romeo, Echo X-Ray, Papa, stand by to copy flight level 360 to Serra Bravo, Mike Tango. Romeo Echo X-Ray Papá Salvador Ground. 273. Runway, which you want to use? Okay, runway 28, so ready to copy. Papa Romeo Echo X-Ray Papa, clear to Sierra Bravo Mike Tango, flight level 360 via Upper Whiskey 58. After takeoff from runway 28, left turn to Goli departure, and after Goli we'll fly to Eval position. After Eval, you'll fly direct to Sagas position. Score code 51 and 40 and departure control frequency 119.35. Feedback. X-ray Papa, that's correct. Call me ready to start up. Okay, so you are clear to start up. Call me ready to taxi. QNH now 1017. LS Zulu da 28. Completa final procedimento LS Zulu. Chama agora a torre 118 da decimal 62. Torre 1862, obrigado. 3662. Vamos lá. Oi, Salvador, boa noite. Avianca Brasil 6310, passa nível 220, restrito ao 150, informação Victor. Avianca Brasil 6310, acione identificação, desça para nível 050 na chegada Karen, ajuste de altímetro no 0, 1, 7. Você para o 050 na Karen, 10, 1, 7, Avianca 6310. Boa noite, 3662, está baixado e travado, confirma. Afirma, baixou e travou. Gente, o TAN 3662 tem pouso autorizado, pista 28, o vento 190 graus com 05 nós, ajuste 10 no 7. Livre pouso na 28, ajuste no 0 no 7, 3662. Roger, I'm going to copy 65. I'm going to find out. Okay. Second one. You're able to find X. X is your section. Romeo X will both be here.